غضب، سيبوا الألم، سيبوا السلاح وتعالوا نعيش، تعالوا نعيش في سلام. مصرية. Se la tua realtà mi costringe a fare guerra all'omertà, forse un dì sapremo quello che vuol dire affogare il sangue con l'umanità. Gente colorata quasi tutto uguale, la mia rabbia legge sopra i quotidiani, legge nella storia tutto il mio dolore, canta la mia gente che non può morire. Cerca nelle cose l'essenzialità, non è colpa mia se la tua realtà ti costringe a fare quella umanità.

sonido para que sea. Radio Nauta. FM 106.3. We'll be right back. When I was a little boy, when I was just a boy, and the devil called my name, when I was just a boy, I say now, who do you think you're fooling? When I was just a boy, I'm a consecrated boy, when I was just a boy, singer in Sunday choir. I was grown to be a man, and the devil would call my name. Grown to be a man. I say now, who do you think you're fooling? Grown to be a man. I'm a consummated man. Grown to be a man. Snatch a little purity. My mama loves me. She loves me. She kicked out. Cuando el tiempo pasa.

Estamos en la web www.radionauta.com.ar. Amor, te amo. la ciudad de La Plata. Transmite Radionauta FM 106.3. Yeah. asalto luz, aproximación, mueble lana gusto pie, te marcas mirada, nube loba dedo cal, gesticulador, hijo camamenta cien, rey fin sol amigo, cruz algadado cielo riel, estalactita mirador, corazón. Rayo felpa sed, extremidad insolación, parecer clavo coito Dios te. Conozco el fin del riachuelo. Para volver a escuchar la radio cuando queremos, donde queremos, radionauta.com.ar. Nadie te va a ayudar. Por eso es...